Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Olá, muito boa tarde. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa que debate apenas assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa e um podcast em archive.org. Somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar em Lisboa, haverá com certeza alguns pontos de contacto com políticas também mais a norte. Hoje temos a Carla Madeira do PS, o Carlos Ardisson do CDS, o António Proa do PSD e a Ana Jara do PCP. Vamos falar das novas atribuições da EML, que agora tem novos poderes e capacidade para multar os infratores. Além disto, vamos falar de um plano de ação para valorizar o táxi, plano apresentado, proposto pelo PCP. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar por si. Ora, boa tarde aos nossos ouvintes, aos meus colegas de debate e à Antonieta. O meu primeiro minuto de hoje é para fazer referência a um evento que ocorreu neste fim de semana em Lisboa, no bairro de São João de Brito, na freguesia de Alvalade. Foi a inauguração da nova toponímia do bairro, que encerra uma fase de requalificação daquele bairro na cidade de Lisboa. É provavelmente desconhecido da maioria dos nossos ouvintes, mas eu, para além de eu próprio conhecer muitíssimo bem... O bairro? Conheço o bairro, aliás, eu, a primeira vez que fui autarca foi precisamente na agora... fundida a freguesia de São João de Brito, na freguesia atual de Alvalade. Bairro é precisamente na antiga freguesia de São João de Brito, ali entalado entre a Avenida do Brasil e a Segunda Circular. É um bairro, como antigamente se dizia, e foi durante muitos anos um bairro de gênese ilegal. Teve origem com o regresso de muitos portugueses das antigas colónias, por alturas do 25 de Abril. Era um bairro, como então se dizia, um bairro de retornados. Sim. E foi um bairro que foi sendo construído pelos próprios, a muito custo, com os poucos recursos que tinham, e de facto era um bairro que tinha alguma desorganização, embora tenha pessoas excepcionais. E eu aprendi a apreciar essas pessoas, a conviver, a conhecê-las, e aquelas pessoas foram sempre muito persistentes, porque recordo-me bem que há muitos anos a Câmara Municipal de Lisboa ponderou derrubar aquele bairro e realojar as pessoas. Sim. Na altura a freguesia sempre se mostrou contra essa intenção, foi ela própria também resistindo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas, com coisas hoje tão distantes como, por exemplo, as pessoas poderem ter água nas suas casas, porque havia problemas de legalização e que dificultavam esses recursos mais básicos, mas foi resistindo. Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa mudou de posição e entendeu que aquele bairro tinha condições para ser requalificado, e isso aconteceu. E esta iniciativa deste fim de semana, da inauguração da toponímia, é mais um contributo para dar dignidade àquele bairro, mas sobretudo dar dignidade às pessoas que vivem naquele bairro. E eu infelizmente não pude estar presente, pese embora tenha sido convidado pelos moradores, não pude ainda lá ir, mas irei lá em breve com certeza, mas sei que foi um evento, uma cerimónia muito emotiva, porque houve muitas pessoas que ao longo de décadas estiveram ao lado dos moradores e esse apoio foi reconhecido pelos próprios moradores, e portanto eu quero daqui enviar um abraço amigo e sentido aos moradores do bairro de São João de Brito, dar-lhes os parabéns por terem um bairro com melhores condições, um bairro com dignidade, um bairro que eles se possam orgulhar, e isso também faz parte da nossa cidade e queria fazer aqui esta menção hoje. Muito bem, Ana Jara, e o seu minuto? O meu minuto vai para o Porto, para um mural coletivo que foi instalado junto da Estação da Trindade no dia 30 de março. E este mural é uma oferta do PCP ao Porto, à cidade do Porto, nos 50 anos do 25 de Abril, e é resultado da participação de dezenas de oficinas abertas realizadas em escolas, coletividades, galerias, museus, bairros, feitas por centenas de artistas que são crianças, mulheres, homens do Porto ao longo do último ano. São construtores desta obra, 736 pessoas juntas e todas elas protagonistas, tratadas por igual nestes 736 azulejos que as pessoas podem e devem dizer que também são seus. Entre estas pessoas do Porto estão a Capicua, a Marta Bateira, e este mural tem a concepção artística de um artista do Porto, que é o Miguel Januário, mais conhecido por Menos é Mais. Ele já montou um mural destes em Lisboa, também junto de uma estação, mas desta vez é no Porto. E a obra chama-se Cumprir, Cumprir Abril, Cumprir a Constituição, Cumprir o Direito à Cidade. Nos azulejos há muitas abordagens daquilo que é Abril, coisas sobre a educação, a paz, a justiça, a saúde, o pão, o direito a brincar. Recapitula onde é que fica esse mural no Porto, para quem nos junto à Estação Trindade, e devo dizer que a implantação foi feita por um ilustre arquiteto do Porto, que é detentor de um... não é o Cisa, é o Souto de Moura. Souto de Moura. Mas eles têm um ateliê juntos e, portanto... Sim, sim. Mas o Souto de Moura participou na implantação, foi ele que decidiu a implantação neste muro junto à Estação da Trindade, no Porto. E, então, eu queria só terminar por dizer que talvez esta seja o corolário da questão. Porque é uma obra coletiva para uma cidade, num tempo onde vingam visões individualistas, em que há cada vez mais políticas de uma cidade para o turismo, para o investimento, mas que esconde a diversidade que o Porto tem, as desigualdades que o Porto também incorpora e que estão por resolver. E este mural vem edificado às várias mãos, com a força deste imaginário coletivo, que é Abril, onde todos contam, e porque todos juntos é que se fez Abril e se continua a fazer Abril. Muito bem, Carlos Ardi, só nasceu um minuto. Cumprimentar os colegas, cumprimentar os nossos ouvintes aqui em Lisboa e no Porto. O meu minuto vai ser dedicado à confusão que hoje em dia o tempo tem e à dificuldade que é gerir uma autarquia com estas condições que há umas semanas foi o Martinho, que ainda não está totalmente arrumado em toda a cidade. Uma tempestade grande, não é? Com muitas árvores, com mais de 1500 árvores que caíram em Lisboa, e com o impacto que isso trouxe à vida natural, ao funcionamento dos serviços nas juntas de freguesia, na Câmara, nas empresas que prestam serviços para a Câmara Municipal, tudo isso, esse impacto grande, que faz atrasar outras situações corriqueiras, mas que, pronto, tem que ser resolvido. E ao temporal que houve este fim de semana, que felizmente para Lisboa não agravou, mas não teve as condições tão graves quanto logo os nossos vizinhos em Angola tiveram, mas que ainda nos assustou a todos, e que a quantidade de chuva que cai concentrada em poucos minutos causa perturbações, por melhores que estejam drenadas e limpas as sarjetas, tudo isso é muita água, é um clima que não, para o qual a nossa cidade não foi pensada e planeada, e as drenagens não estão preparadas para isso. Portanto, é uma angústia para todos nós e para as equipas que estão no terreno, assim que se começa a ver o que é que está a acontecer, porque não há nada a fazer, praticamente, é tentar minimizar o impacto. Felizmente estivemos ali no Parque das Nações preparados, felizmente para nós não foi ali, mas foi logo nos vizinhos ao lado. Sim, foi logo lá. E é complicado, e estar solidário com o município vizinho, os Odivelas e os municípios de Odivelas e Loures, e dizer que é cada vez mais difícil conseguir ter meios para dar resposta quando estas coisas acontecem de um momento para o outro, concentrados em 10 ou 15 minutos. É muito, mesmo muito difícil, e pouco parece, cada vez mais, se começarem a acontecer com mais frequência, se calhar acontecer tem que organizar a coisa de outra maneira. E pronto, há aqui um desafio que tem que ser estudado, preparado, tem que se ter mais meios mais capacidade de resposta para que se possa ter a cidade a funcionar normalmente. Muito bem, Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. O meu primeiro minuto é para sublinhar os mecanismos de participação dos cidadãos. E a este propósito, a Câmara implementou em 2008 um mecanismo de participação dos cidadãos muito importante, que foi o Orçamento Participativo, que foi o primeiro orçamento participativo deliberativo da Europa, em que, na altura, a Câmara tinha um orçamento de pouco mais de 600 milhões e em que afetava 5 milhões para o orçamento participativo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os cidadãos apresentavam propostas, os cidadãos, qualquer cidadão, portanto não havia nenhuma escolha prévia de cidadãos, qualquer cidadão inscrevia-se, apresentava uma proposta, essa proposta poderia ser, se fosse no âmbito das competências da Câmara, se não fosse, era excluída com devida justificação, se tivesse no âmbito das competências da Câmara, era transformada num projeto que era sujeito à votação. Os cidadãos votavam, mais uma vez, qualquer cidadão que se inscrevesse para votar, não havia nenhuma seleção prévia, os projetos mais votados, até ao valor de 5 milhões, eram executados. Saíram daqui muitos projetos importantes para a cidade, muitos projetos que nomeadamente aumentaram os espaços verdes, que trouxeram campos desportivos, o campo de rugby, estou-me a lembrar, também foi com o orçamento participativo que foi reabilitado o Cinema Europa, que é um importante equipamento cultural da cidade. Portanto, ao longo dos anos foram dezenas os projetos que foram implementados e que resultaram da vontade dos cidadãos. Portanto, eram os cidadãos a escolher o futuro da sua cidade. O orçamento participativo até 2021 nunca foi interrompido, mesmo nos tempos da crise, em que o valor foi reduzido para 2 milhões e meio, portanto, mesmo com uma crise assolar o mundo inteiro, como todos nós nos recordamos, o orçamento participativo não foi eliminado, apenas foi diminuído o seu valor. Bom, Carlos Moedas, quanto tomou posse, decidiu acabar ou suspender com o orçamento participativo e desde 2021 que nós não temos orçamento participativo. Em sua substituição criou o Conselho dos Cidadãos, que é algo que limita a participação de 50 cidadãos previamente escolhidos, inscritos, que ficam fechados numa sala a fazer propostas. Portanto, é um mero conselho e, como o nome indica, o conselho, portanto, é consultivo, nada obriga a Câmara a implementar as propostas que os cidadãos apresentam nesse conselho. Bom, mas dizer que ao fim destes anos a Câmara decidiu levar a reunião de Câmara à proposta de retomar este orçamento participativo, só que o valor para já são 2 milhões, portanto, numa altura em que a Câmara tem um orçamento de 1.300 milhões de euros, não tem nada a ver com os 600 milhões que António Costa tinha quando chegou à Câmara, portanto, o valor, em vez de ser muito superior aos 5 milhões, o valor é de 2 milhões, portanto ainda menos que os 2 milhões e meio que foram implementados na altura da crise. O caráter deliberativo desaparece, para portanto terminar, significa Carla, que a Câmara tem o poder de vetar as propostas, portanto tem a possibilidade de fazer um veto político e ainda existe a possibilidade de haver um voto popular negativo, das pessoas dizerem que não querem determinados projetos. Portanto, isto é, si é um insulto, negativa, isto sim. É um insulto aos mecanismos de participação dos cidadãos, contraria tudo o que é a lógica da democracia participativa e, portanto, isto é uma participação de faz de conta. Naturalmente que esta proposta não contou com o apoio de um conjunto de partidos, nomeadamente o Partido Socialista, e, portanto, a proposta foi retirada. Não sabemos quando vai voltar e em que moldes vai voltar, mas não posso deixar de trazer aqui o meu desagrado, o seu que protesto. Uma das medidas mais importantes e que foi a minha tese de mestrado precisamente em 2009. Portanto, os mecanismos de participação dos cidadãos é algo que de facto me diz muito. Eu, na minha junta de freguesia, e com isto termino, implementei a minha primeira, uma das minhas primeiras medidas no primeiro ano que tomei posse, foi implementar um orçamento participativo com caráter deliberativo. Os cidadãos decidem, está decidido, não há cá depois eu dizer que não gosto ou que acho que o outro lado era mais bonito. Mas portanto, há também uma coisa que é, demora imenso tempo e às vezes demora anos. Ah, claro, claro, exatamente. Mas faz parte, é o que é. Muito bem. Bom, vamos então falar da EMEL, que tem novas competências, além das atuais no estacionamento e paragem na via pública. A EMEL vai também fiscalizar paragem, estacionamento e circulação de veículos em zonas condicionadas, de acordo com regras fixadas pelo município de Lisboa. Creio que já está, aliás, a fazer isto. O elevado número de veículos em circulação e a oferta limitada de estacionamento impõe uma intervenção mais criteriosa que garanta a convivência entre os residentes e os comerciantes locais e todos aqueles que se deslocam em trabalho ou lazer pela cidade. O foco desta fiscalização, diz a Câmara, estará nos constrangimentos à circulação de tuk-tuks e TVDEs parados nas vias, ou em especial nas vias base ou nas artérias com apenas uma via de circulação por sentido, como é o caso em Lisboa, da Avenida Almirante Reis. As principais zonas a fiscalizar vão ser a Baixa Pombalina, a Encosta do Castelo, Nossa Senhora do Monte, Belém. Carlos Ardisson, vou começar por si. Acha que isto é positivo? As pessoas disseram logo, ah, a EMEL agora, além das multas, vai também... Além de multar os estacionamentos, vai também ter... Isto é porquê? Porque faltam polícias e faltam meios de fiscalização na cidade de Lisboa, à Câmara? E eu julgo que se alarga isto até à EMEL? Há um grande déficit de polícia, tanto de PSP como de polícia municipal, sabendo que em Lisboa e no Porto a polícia municipal deriva sempre dos agentes da PSP, portanto, enquanto nos outros municípios a polícia municipal é um corpo que tem regras próprias, entra de outra forma para os quadros do município. Na Lisboa e no Porto é uma transferência da PSP para a Polícia Municipal. Eu não sei se será essa a única situação, se será por a tal falta de agentes, mas o que é certo é que todos nós percebemos que existem poucos agentes comparativamente com o que já existiu. Eu, sendo filho de um polícia, sempre que falo, muitas vezes que falo com o meu pai refere-me sempre onde é que havia polícias, onde é que estavam, quantos eram, isso tudo está-me sempre a elencar. Está bem que hoje em dia existem outros meios, existem outras formas, mas realmente há um corte muito grande de agentes policiais, e a EML está no terreno e poderá fazer esta fiscalização, que julgo que será bastante necessária nos locais com mais procura pelos tuk-tuks, pelos transportes turísticos que já estavam a causar problemas e confusão em determinados sítios, não respeitando, estacionando onde queriam, em cima de qualquer coisa. Todos nós passávamos e víamos situações que eram inacreditáveis. Tentou-se que abordar... E já antes dos tuk-tuks existirem já havia essas situações, sim, não é? De cargas e descargas, nomeadamente. Sim, pessoas que respondem para um trânsito e dizem que estão a trabalhar. Estou a trabalhar e isso é complicado. É complicado, deriva tudo da falta de civismo que reina, não é só no trânsito, mas infelizmente reina um pouco por todo o lado. E seria bom que não fosse necessário, mas é uma hipótese que eu vejo com bons olhos e que espero que, mais do que multar, as pessoas respeitem os fiscais, porque se calhar o melhor é que não houvesse necessidade de haver multas, porque toda a gente tinha passado a cumprir o que está estabelecido. Porque nós temos sempre um país com muitas leis e com muitas regras e com tudo bem, muito bem feito no papel, e depois há sempre a dificuldade de fiscalização, quer pela falta de agentes no terreno, ou porque há ali, parece que há uma resistência a dizer às pessoas que isso não pode ser feito, e isso as pessoas têm que perceber, que não podemos ter só direitos, também temos os deveres e devemos de saber nos comportar uns com os outros. Ana Jara, o que é que acha destas novas prerrogativas para a EMEL? Bom, eu acho que a EMEL tem vindo a tomar, enfim, cargo de competências que não eram suas inicialmente. Aliás, a EMEL, enfim, nasce com uma uma, enfim, era a relação entre o estacionamento, o ordenamento do estacionamento era o propósito, o objetivo da EML. Se não estou em erro, a ACP vai momento, dizer que isto pode ser contestado pelos cidadãos e que sim, em tribunal isto lhes causaria muitas dúvidas. Não nós sei. Votamos contra sim, estas novas competências da EML, é isso que pudemos fazer e no entanto elas passaram, sim, mas no entanto temos uma visão clara em relação àquilo que a EML deveria ser e o que ela é, que é uma empresa municipal que se substitui à Câmara nas competências sobre a mobilidade. E, portanto, mas não acha isto... que faz falta haver uma fiscalização para estas circunstâncias, para estas sim, mas situações? Mas esta fiscalização de... já existe, são competências da Polícia Municipal, portanto, virem para aqui os fiscais da EML, não sabendo se eles têm a devida formação sequer para esta prática, aliás, eles são poucos. Estão sobrecarregados com demasiadas funções e competências. É preciso dizer que as pessoas que trabalham na EML têm uma vida ou um trabalho que é bastante difícil. Acho que qualquer pessoa se pode relacionar com isto e, portanto, atribuir-lhe mais competências sem a devida formação, sem o reforço efetivo das pessoas que fazem esta atividade é certamente bastante problemático e estas perguntas não foram respondidas. Portanto, nós fizemos estas perguntas, não foram respondidas. O que é necessário, no nosso entender, é regulamentar estas atividades todas que tornam a cidade um caos. Pronto, e estes regulamentos não estão a sair por parte do município, por exemplo, os regulamentos da mobilidade suave relativa às trotinetas, enfim, toda uma prática que nós vemos que é perturbadora da vida das pessoas, dos moradores de Lisboa e de quem nos visita também. Os tuk-tuk, que também não têm regulamento, portanto, fecharam-se uma série de ruas, mas não saiu um regulamento que já estava aprovado e com certeza estará a ser feito nos serviços da Câmara, mas não saiu. E, portanto, agora, mudar as competências da EML para fazê-los fiscalizar mais ainda do que eles já fazem, que são poucos, e são, de facto, é uma profissão com alguns riscos e enfim, não é fácil de cumprir, e depois ficam com competências da Polícia Municipal e da Divisão de Trânsito da PSP, parece-nos um bocadinho demasiado, ir à frente demasiado com estas competências da empresa e dos trabalhadores. Muito bem, Carla Madeira, peço-vos que não sejam muito longos para podermos ir ao segundo tema, ainda vamos. Sim, não, serei muito rápida. Há aqui uma série de dúvidas que eu também gostava de ver esclarecidas e que não vi, e acho que independentemente de todas as alterações que foram feitas, eu gostava de ver o número de fiscais aumentado e gostava que a fiscalização da EML funcionasse à noite e funcionasse ao fim de semana, que é algo que não funciona. E, portanto, isto é um bocadinho... Existem várias ruas na cidade, eu tenho várias na minha freguesia, onde é proibido haver este estacionamento até à 1 da manhã. E onde é que há lá fiscais a essa hora, não é? Portanto, ter um sinal a dizer que é proibido estacionarem até à 1 da manhã, não moradores, não é? Quer dizer, depois não há fiscalização. Mas se calhar partir, também não sabem, não é? A partir das... Não sabem. Claro que sabem. Claro que sabem, não é? Portanto, é um jogo do faz de conta e os moradores do centro da cidade queixam-se com muita razão, porque isso, naturalmente sim, eles chegam a casa à noite e não têm lugares, porque quem estaciona lá sabe que a partir das 6, 7 da tarde já não há fiscais da EML a circular. O mesmo se passa ao fim de semana também. Portanto, isto quer as zonas onde não é permitido estacionar até à 1 da manhã, como as ruas reservadas a residentes, que são muitas as zonas reservadas a residentes, mas quer dizer, a fiscalização da EML funciona e é bastante presente durante o dia, durante as horas de serviço, agora à noite e fim de semana nem vê-lo. E, portanto, um serviço importante que se prestava à população era aumentar o número de fiscais e alargar o horário de funcionamento e eu isso não vejo aqui. Depois há algo que me preocupa, que eu também já perguntei, também não tive resposta, é a que lugares de estacionamento para moradores é que esta nova regulamentação vai tirar. Lugares de cargas e descargas, já há vários lugares de que eram lugares de cargas e descargas a ser ocupados por lugares de tuk-tuks e eu, como era de esperar, já recebi as queixas dos comerciantes do mercado da Ribeira, por exemplo. Comuniquei que não era nada com a junta de freguesia, que tinham que ir a falar com a Câmara e, portanto, a Câmara é que tinha que explicar porque é que tirou os lugares de cargas e descargas à volta do mercado da Ribeira, que se nós queremos apoiar os mercados locais, não faz sentido depois tirar os lugares de cargas e descargas para estarem lá os tuk-tuks. E, portanto, não desfazendo o regulamento que foi criado, que admito que possa trazer melhorias, as respostas a estas questões, sem dúvida, que traziam melhorias à qualidade de vida da população e não vejo aqui nenhuma delas. António Proa, uma coisa parece certa, faltam pessoas. Seria bom aumentar, incrementar o número de fiscais para levar a bom porto, digamos, tudo isto. Bom, fins de semana e noite, como disse a Carla, isso já é muito mais problemático de fazer com estas pessoas, imagino eu, com os sindicatos, com tudo isso, com os direitos que as pessoas têm de não trabalhar ao fim de semana, com o rolemã que se tem que fazer, tem que ser um grande número de pessoas para isso poder funcionar sobre rodas, não é? É, aliás, essa questão da escassez de recursos humanos para fazer este trabalho de fiscalização é uma das razões, não a única, mas é um dos motivos desta alteração. Onde é que começa por haver escassez de recursos? Na Polícia Municipal. Como aqui já foi dito pelo Carlos Ardisson, a Polícia Municipal depende do fornecimento de efetivos da PSP. Ora, faltam em Lisboa elementos na PSP, faltam na Polícia Municipal ainda mais. A Polícia Municipal tem cerca de 400 polícias, devia ter na ordem de pelo menos 600. E, portanto, e ainda recentemente, o município de Lisboa pediu mais 200 que era aquilo que cumpria os mínimos necessários e obteve da PSP apenas 25. Portanto, um dos problemas de partida é precisamente esse. No mundo ideal, como diria a Ana Jara, ou como sustentou a Ana Jara, a Polícia Municipal deveria fazer este trabalho de fiscalização exclusivamente. Eu também, no mundo ideal, também concordo. Qual é o problema? É este estrangulamento. A Câmara de Lisboa, por muito que queira aumentar o efetivo da Polícia Municipal, não pode porque não depende dela. Portanto, esta é uma das razões. Não é a Câmara que forma encontrar a Polícia Municipal. Uma das razões tem é. Para reivindicar esses. E tem-no feito, como a Ana Jara sabe, pelo menos formação, também como eu. O problema é que a PSP não fornece esses elementos. Então e há essa dependência. De uma... E, portanto, como a competência é, como bem disse... Atulhar de competências os técnicos que lá estão. Como muito bem disse, a competência é do município. O município procurou rentabilizar os seus recursos e tem uma empresa municipal que é do universo do município e, portanto, que faz, aliás, já fiscalização em algumas áreas do Código da Estrada e o que fez foi... tendo esses recursos disponíveis que dependem mais autonomamente do município, entendeu alargar essas competências e já agora, de acordo com o que a Câmara Municipal de Lisboa informou à Assembleia Municipal, está precisamente previsto aumentar o número de fiscais da EML e dar-lhe formação também à EML. Quando, não sei, eu não estou na Câmara, está a Ana Jara, saberá mais ativas, do que eu. Não, naturalmente não que estão ativas. E há outra coisa que também é muito importante para as pessoas. O que as pessoas querem em Lisboa, o que as pessoas querem é que a cidade funcione bem, querem que haja mais fiscalização, não querem que os corredores base estejam sistematicamente impedidos. Não querem, como a Carla dizia, os moradores verem os seus lugares, por exemplo, abusivamente utilizados ou por TVDs ou por tuk-tuks. E, portanto, o que está aqui em causa também é responder a estes problemas que os lisboetas têm e que no curto prazo é preciso salvaguardar. Quanto a regulamentos, ao que sei, esses regulamentos estão a ser feitos. Agora, Enquanto há regulamento e não há regulamento, é igual... e independentemente de haver regulamento, é necessário haver fiscalização. Serve aqui um regulamento, portanto, se não houver fiscalização. Como é evidente, e, portanto, é isso que está a ser feito já. Por exemplo, e já agora, a esse propósito de regulamentação de uma série de atividades, a Câmara Municipal tem outro constrangimento, que é, não depende do município a regulação de muitas destas atividades, ou há muitas limitações a essa regulação, quer nos tuk-tuks, por exemplo. Não sei se os nossos ouvintes sabem, mas os tuk-tuks que circulam na cidade de Lisboa não dependem da vontade do município. Os TVDEs, que circulam na cidade de Lisboa não dependem, da vontade do município. Ou seja, por exemplo, uma limitação do número de tuk-tuks a circular não depende da vontade do município. Portanto, o que é que o município de Lisboa fez? Tomou aquilo que são a sua capacidade de intervir e, no curto prazo, criou condições para que haja mais fiscalização, e isso parece-me que é bom, António, para a cidade, sim, e é bom para os municípios, e é isso que eles sentiam falta, e eu espero que esta fiscalização finalmente funcione. De facto, aconteça. Muito bem. Vamos para um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália, Douro 91.0, Tejo 92.0, Sado 100.6. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para a segunda parte do Fórum Lisboa. Falamos agora de um plano para valorizar o táxi. A proposta partiu do PCP, que recebeu contributos do LIVRE e visa qualificar e valorizar o setor do táxi em Lisboa. Entre as medidas previstas estão então a melhoria das praças de táxi, por exemplo, o aumento do conforto para os profissionais e a integração do serviço no passe navegante. Ana Jara, obviamente vou começar por si, explicar um bocadinho melhor o que é isto, como é que vai funcionar e a partir de quando. Muito bem, devo dizer que esta proposta foi aprovada por unanimidade no dia 19 de março. É um plano municipal para a ação e valorização e qualificação do táxi em Lisboa e resulta da auscultação às organizações do setor do táxi e às organizações representativas dos trabalhadores, e cumpre um compromisso eleitoral da CDU, nomeadamente no objetivo de intervir deste tema, sim, no apoio à modernização do setor do táxi, que está bastante esquecido, e na resolução dos problemas que continua a enfrentar, como a segurança ou a criação ou a remodelação de praças de táxis. Portanto, nós sentimos que é necessário valorizar o serviço de táxi na cidade de Lisboa. É um aspecto marcante da cidade, é uma infraestrutura, enfim, de mobilidade, que tem praças de táxis, que tem, enfim, uma série de... É verdade que os TVDs, eles foram um bocadinho... Enfim, antes existiam sozinhos, agora não, e portanto terão sido um bocadinho prejudicados. Sim, entre aspas, então não é? Devo dizer que, em conjunto com as organizações do setor, o PCP propôs 5 eixos de intervenção. O primeiro, desenvolver o quadro institucional e normativo da prestação de serviço de táxi em Lisboa, por exemplo, diz respeito às questões de regulação que têm que ser resolvidas, por exemplo, problemas de serviço de táxi no aeroporto e terminal de cruzeiros, tem que haver normas, portanto estas normas têm que ser feitas pelo município, com a colaboração do setor do táxi, obviamente. Nos aeroportos, no aeroporto em que sentido? No aeroporto de Lisboa? Porque não há normas e, portanto, eles queixam-se de que é desregulada esse serviço. Portanto, tem que ser regulado. Há uma normativa específica. Por exemplo, a organização do táxi é municipal, mas num contexto em que o serviço de táxi é feito numa cidade enorme, a Grande Lisboa, faz sentido pensar à escala supramunicipal e, portanto, o novo regime jurídico nacional do táxi já transporta isto e tem que ser estudado, tem que se perceber, enfim, para melhorar essas tarifas intermunicipais, como é que isso funciona, tem que haver sinalética para se mudar, enfim, essa tarifária do táxi. O eixo 2 é desenvolver e qualificar as condições infraestruturais do suporte do serviço de táxi na cidade de Lisboa. Rede de praça de táxis tão mal, com má visibilidade, e tem que ter condições de visibilidade, iluminação, sinalização, espaço de estacionamento e acolhimento de passageiros condigno. E, portanto, estas redes também têm que ter instalações sanitárias, que é uma coisa que os taxistas se queixam muito. Não há instalações sanitárias na cidade de Lisboa para quem trabalha. Como os motoristas em geral, não só de táxi, mas de outros transportes. O eixo 3, fomentar a adesão do setor a soluções de digitalização e descarbonização, isto é muito importante. Nós aqui votámos um regime municipal de apoio financeiro ao setor do táxi na substituição de veículos com motores de combustão por veículos elétricos, portanto, tem que haver um regime municipal de apoio a este setor financeiro. Estou a dar um exemplo, mas noutras vertentes também é possível que a Câmara possa contribuir com apoio financeiro ao setor do táxi. Outro exemplo, postos de carregamento elétrico nas praças de táxis para fomentar a descarbonização do setor. A Federação Portuguesa de Táxi tem um documento sobre isto, bastante completo. O eixo 4, que é regular as novas ofertas de serviços de transportes de passageiros concorrentes do táxi, cá vamos, António Proa, ao regulamento do Tuk-Tuk e dos TVDs, que são, de facto... Cá vamos e acho muito bem, vamos. Sim. A regulamentação dos TVDs tem que se lutar para que venha também para os municípios, para se poder regulamentar, porque não são regulamentáveis e, portanto, nós temos que lutar, e esta é uma das propostas, é que a Câmara de Lisboa vá procurando fazer isto para criar, de facto, uma igualdade no setor dos transportes, sobretudo estes que são concorrenciais. O eixo 5, que é o último, que é o mais criativo, promover a integração do serviço de táxi num quadro de sistema municipal de transporte público, dando mais robustez a estas propostas, a estas respostas de mobilidade do táxi, enquadrados num sistema maior, que é o sistema da mobilidade em geral. Portanto, nós temos a noção de que tem que se inovar este setor, tem que se trazer especialistas do táxi e da mobilidade que criem e integrem estes serviços num sistema municipal intermodal de transporte público, e devo dizer que tem que, aqui podem-se construir plataformas digitais para viagens partilhadas, bilhética integrada, possibilidade de utilização do zapping, do passe, pronto, que é o cartão navegante municipal e metropolitano, e aqui nós queríamos que fossem feitas apostas em projetos-piloto que pudessem desenvolver isto. E, claro, por último, uma campanha de comunicação e valorização do táxi, que é uma coisa que não é feita há muito tempo e que seria um elemento qualificador da mobilidade. Enquanto o táxi... Há muito tempo, enquanto... aliás, as pessoas têm a ideia que os taxistas são um pouco antigos, não é? Em relação aos outros... Sim, mas não há investimento e, portanto, isto... Uma espécie de instituição mais antiga, quase. Mas são também qualificadores da cidade, claro, e são um património que a cidade de Lisboa tem. São os táxis, a sua visibilidade, a forma como as pessoas trabalham há muitos anos e conhecem a cidade. E assim, estavam sozinhos no mercado e agora não estão, e as coisas mudaram. Sim, nós achamos que isto é devido a um consenso alargado e, portanto, isto tem que andar para a frente. Nós temos que repensar o táxi na cidade de Lisboa, com os outros conselhos, obviamente. Porque António Proa, agora peço só aos outros três que sejam um bocadinho mais breves, uma vez que, obviamente, a Ana Jara teria mais... Muito bem. Mais que ver com este tema, digamos assim. Ora, essa, temos todos que ver, não é? Com os táxis não, de Lisboa. Não, mas no sentido do PCP Sim. ter apresentado esta proposta. Eu quero começar por dizer que eu acho que os táxis são uma instituição na cidade de Lisboa, para além da caracterização para a qual contribuem, têm um papel muito importante na mobilidade. E podem ter outros papéis que tiveram já mais no passado, a começar pelo conhecimento que têm da cidade de Lisboa, e essa é desde logo uma diferença muito grande face, por exemplo, aos TVDs. Sim, não sabem nada. Os taxistas normalmente são conhecedores da cidade, e isso pode ser transformado numa mais-valia, claro, até para a gestão da própria cidade de Lisboa. Podem ser contributos para a informação, por exemplo, sobre problemas que há na cidade de Lisboa. E, portanto, quero começar por sublinhar este ponto. Não é? Os táxis são importantes, são uma componente importante da cidade, no seu todo, da mobilidade em particular. Ora, o que aconteceu no passado, já não tão recente quanto isso, foi a entrada da competição com os TVDs, que eu, à partida, vejo com bons olhos. É bom que haja concorrência, aliás, até saúde a Ana Jara por admitir as virtudes da concorrência também neste setor. Agora, isso tem que ser feito, com regras e com igualdade de oportunidades. E o que aconteceu foi que entrou um setor derrompante não só na cidade de Lisboa, mas começou por ser na cidade de Lisboa, os TVDS sem qualquer regulação, e portanto isso resultou numa concorrência desleal para com os táxis. Ora, é bom que se tenha aprendido, já se estão a dar passos no sentido da regulação da atividade dos TVDS, e portanto isso vem dar a oportunidade dos táxis também aproveitarem também para se modernizarem, para aumentarem a sua qualidade. Nós todos sabemos que a imagem, como a Antonieta dizia há pouco, dos táxis era um bocadinho antiquada, um bocadinho desleixada até por vezes. Sim. E portanto é bom que também haja maior exigência na qualidade do serviço oferecido pelos táxis. O potencial está lá e é preciso criar as condições para que aconteça, e portanto eu vejo com bons olhos este plano de ação para revitalizar uma componente tão importante na mobilidade da cidade de Lisboa. Carla Madeira, o aspecto que o António Proa falou dos taxistas serem conhecedores da cidade, e são, a pessoa fala numa rua e eles dizem, essa rua é Alvalade, ali, a Coli vai dar àquela avenida, não sei o quê, os TVDS não sabem isto. Põe só o, não é, o caminho. Ou se sabem, não são a maioria. Sabem dos buracos e dos caminhões perdidos, e tudo isso para despejar, e sabem destas coisas todas. Onde é que há problemas de insegurança às vezes? Sim. Sabem isso tudo. Não, como o António Proa disse, pode ser uma mais-valia esta parte, bem, não é? Sim, os taxistas são, os táxis são uma instituição, e eu acrescentava, desempenham um importante serviço social na nossa cidade, e de facto é assim que eu olho para os nossos taxistas, enfim, em todas as atividades profissionais, há exceções à regra, mas claro, a norma, aquilo que nos diz é que os taxistas são profundos conhecedores da cidade de Lisboa, conhecem... Diga uma coisa, os taxis são serviço público de transporte, não é? São. É considerado, sim. Aliás, têm obrigações de serviço público. Sim, têm obrigações de serviço público. Sim, é muito importante o serviço que prestam, nomeadamente à população idosa. Que por exemplo, não... na pandemia, a Carla já muitas vezes... Sim, que na pandemia foi um importante apoio que na altura a Câmara Municipal de Lisboa deu ao setor do táxi, em que as pessoas gratuitamente podiam, gratuitamente, porque era a Câmara Municipal de Lisboa que pagava, claro, podiam requisitar um serviço de táxi para levar a vacina do Covid, e foi uma forma também de financiar a sua atividade. Agora, de facto, eu também sinto que nós devemos apoiar o setor do táxi, porque eles efetivamente fazem falta por tudo isto que falámos. Um idoso que vai, e eu falo por experiência de pessoas idosas da minha família, quer dizer, os meus pais vão a uma consulta no São José, nos Capuchos, eles apanham um táxi, não é? E portanto ainda apanham um táxi à moda antiga. À moda antiga, claro. E isso torna-se cada vez mais difícil, porque há menos táxis, as paragens de táxi também são menos, muitas vezes nós vamos a uma paragem de táxis, não tem táxis, enfim, porque eu também percebo, eles enfrentam por um período dificuldades e naturalmente vão diminuindo, mas isso é algo que tem trazido prejuízo para a cidade de Lisboa, para a população da cidade de Lisboa, nomeadamente para a população mais idosa, que não interage com facilidade com as novas tecnologias. E, portanto, eu acho que nós devemos fazer uma reflexão muito séria sobre a importância que o táxi tem na nossa cidade e na nossa população. Carlos Ardisson, nesta proposta votada por unanimidade, como bem lembrou a Ana Jara, imagino que não coloque grandes entraves a nenhum dos partidos, que está na Assembleia Municipal e na Câmara, isto é uma coisa que se implementa com facilidade, que se vai implementando e melhorando? Eu acho que se vai implementando e melhorando algumas das situações. Eu estava a ouvir a Ana Jara, por exemplo, as casas de banho junto às praças de táxi. Sim, junto às praças de táxi. Na Freguesia do Parque das Nações, agora, ainda ao abrigo daquele contrato da JCDQ, foram instaladas, temos duas praças de táxi e foram instaladas duas casas de banho perto das praças de táxi. Ao lado das praças de táxi. Portanto, certamente pela cidade outras também estarão a ser. E, portanto, é aflitivo, porque nós, não só os taxistas, por exemplo, também os motoristas da Carris, também têm uma grande dificuldade. E já nos perguntaram se nos podem utilizar as instalações de um dos polos da Junta de Freguesia, porque o terminal é mesmo ali, e portanto é uma dificuldade que existe. Todos nós temos as nossas necessidades fisiológicas, e claro, imagine-se como é que a pessoa Tem sempre que ir fazer um xixi, tem sempre que pedir a alguém, um café, Eu vejo, eu desde miúdo nutro simpatia pelos taxistas, eu tive um tio-avô que era taxista, com um táxi, um Datsun DG4859, lembro-me ainda na memória a matrícula do táxi, quando ele chegava à casa da minha avó, eram irmãos, e eu ia para lá contar as moedas e tal, e notava a paixão que ele tinha pelo táxi, pelo interrelacionamento com as pessoas, as histórias que trazia, tudo isso, e que trabalhou até ao dia em que na calçada ali das Pretas encostou o carro com um cliente dentro e teve um AVC e ficou ali, parou o carro com o cliente em segurança, mas portanto, morreu. Trabalhou, sim. Pronto, foi até ao final. Mas sei que posteriormente, isto eu tenho 52 anos, isto era há 40 e tal anos, o táxi passou, os taxistas em geral passaram por uma fase que se dizia mal de tudo e de mais alguma coisa, depois entretanto chegam os TVDEs com, era tudo às mil maravilhas, com um serviço 5 estrelas, VIP, toda a gente era, parecia chiquérrima a utilizar, pois, e de repente acabou. Passámos para o extremo oposto. Sim. E se calhar hoje em dia já o serviço prestado pelos taxistas já é superior a muitos que as plataformas TVDE estão a prestar, e portanto há que haver aqui uma compensação, há que haver aqui uma preocupação, porque eles, como já os colegas disseram, tem um importante papel na cidade, conhecendo o que se passa, não pensando só naqueles mapas, nas coisas todas online, que se aquilo falha, ninguém, os TVDs acho que param por completo. Também alguns taxistas, se calhar, também já estão nesse, já têm também alguma aplicação, mas a maior parte, julgo que ainda conhecerá a cidade e saberá os melhores caminhos e as melhores coisas. E julgo que será uma boa aposta para capacitar estes profissionais e dar-lhes condições para desempenhar as suas funções, que é muito útil à cidade. E produzir um melhor serviço para quem os frequenta, porque isso pode ser, de facto, o resultado desta qualificação do táxi como elemento valorizador da mobilidade urbana em Lisboa. E, portanto, esse intuito também... E não esquecer também que também temos... Esta proposta. Julgo que ainda se mantém a mesma situação, os táxis têm um limite, têm um alvará, e que não é universal, ao contrário dos TVDs, não se pode amanhã comprar um carro e pintar-lhe o tejadilho de verde e passar a ser táxi. E as licenças eram vendidas a valores avultados, uhum. E eu julgo que passaram uma fase complicada, mas há também uma concorrência desleal de ter o mercado todo invadido por outros. Mesmo para terminarmos, mas há uma desvantagem dos táxis, que os táxis têm em relação aos TVDs, que é a bandeira, o entra-se no carro e já se está a pagar 3 euros e tal, e nos outros isso não acontece. Como é que isso se pode superar com um belíssimo serviço, acho, não é? Eu com um bom serviço prestado aos clientes. É uma discussão entre a regulamentação, para a regulamentação dos táxis. É, há aqui um ponto. Porque as pessoas, isso é a carteira das pessoas, facto, isso conta muito, não é? Este é o quadro institucional e normativo do serviço do táxi. Portanto, isto tem que ser revisto e tem que ser debatido. E tem que haver, de facto, um movimento em torno da igualdade entre os meios de transporte que existem, sobretudo estes que são concorrenciais. Espero que os táxis que nos ouvem, que são muitos, ao que sei, tenham gostado hoje do nosso segundo tema. António Proa, vamos ao fado. Muito bem, quase que diria que este fado é dedicado aos taxistas. Muito bem, pode dizer. E aos nossos ouvintes em geral. Claro que sim, aos ouvintes em geral. Mas como são todos, aliás, agora sendo mais... Óbvio. Mais correto. É um fado sobre o nosso Rio Tejo. O fado chama-se O Tejo Corre no Tejo. É uma bonita letra da autoria do Alexandre O'Neill e é cantado magnificamente, como aliás é habitual, pela Carminho. Muito bem, temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada por nos acompanharem. Voltamos daqui a 2 semanas. Boa Páscoa, porque Lisboa também é o nosso fado. beira, Senhor, aquela que a saudade ainda trespassa, repetindo a lição que não decora de ser. Aqui agora, só um homem olhar para o que passa, não tens. Não és tu que em mim te vês. Esta canção que eu...